Peguei um galho de arruda, pus embaixo do boné, atrás da orelha esquerda pra espantar os migué. Quem sabe a coisa melhora aqui, a gente tem fé. Porque quem não tiver não consegue ficar de pé. Sabe qual é? Não dá pra vacilar. Quem não pode com mandinga não carrega pra atuar. Fofoca em vez de pinga pode atrapalhar. Não pode se sacode, todo mundo trabalha. É a vida no meio fio, no fio da navalha. Vivo na maldade, mas evito grade e muralha. Em período integral, sem ser fã de canalha. Hora extra no verso, sem décimo terceiro. Sempre chego primeiro, trabalhador brasileiro. A vida não dá desconto e eu não nasci herdeiro. Na hora de bater ponto, não desando o ponteiro. E assim, eu me mato por uns trocado. Quando o mês acaba, fico injuriado. Trabalho o mês inteiro, termino sem dinheiro. Sou trabalhador brasileiro. E assim, eu me mato por uns trocado. Quando o mês acaba, fico injuriado. Trabalho o mês inteiro, termino sem dinheiro. Sou trabalhador brasileiro. De sol a sol no batente, essa sua rotina. Procura no cotidiano algo que faça brilhar a retina. Muito trabalho e pouca diversão. Fizeram do fulano muito mais que o bobão. Na vida é necessário um propósito. E o trabalho é importante, é lógico. Mas pro padre é quem vive como no zoológico. Por um contra-cheque que é muito mais que módico. Episódio cruel de um filme triste. A vida tá lá fora e você só assiste. Porque gasta seu tempo pra pagar seus gastos. E cada dia que passa tá mais velho e gasto. E o tempo passa, tempo, matéria escassa. Mas piedoso com quem não ultrapassa. Segue com sangue e raça, cativo e ordeiro. Pronto pro sacrifício, troca um cordeiro. E assim, eu me mato por uns trocado. Quando o mês acaba, fico injuriado. Trabalho o mês inteiro, termino sem dinheiro. Sou trabalhador brasileiro. E assim, eu me mato por uns trocado. Quando o mês acaba, fico injuriado. Trabalho o mês inteiro, termino sem dinheiro. Sou trabalhador brasileiro. Esses dias vendi meus sonhos no crediário. Recebo em prestações que eles chamam de salário. Meu saldo bancário tá precário, mais vermelho do que as mãos de um PM de vigário. Nesse samba, eu sambei, sambei de perna bamba. Eu rodei, rodei, a quadra anda com fé, que não costuma faia. Mas o fardo é pesado, então eu costumo faia. Uns acendem vela, ou acendem tela. E na TV novela, ou então vão pra capela. Ou então desce aquela, no beabá de bar. Pra mim embebedar, pra mim embebedar. Pois coloquei no meu currículo, graduado em ridículo. Com renomado título, doutorado em cubículo. Mas não fui contratado e perdi tudo pra um especializado em lamber testículo.